gatinho ia ter um lindo castelinho e andar todo bem vestidinho nesse mundo só meu. As minhas flores, tantas coisas que eu diria às flores, contaria histórias para as flores se eu vivesse nesse mundo só meu. Passarinhos, como vão vocês, meus passarinhos? Vocês iam ter milhões de ninhos nesse meu mundo só meu. Poderiam num ribeiro rir, ouvir cantar uma canção sem fim. Quem me dera que ele fosse assim, maravilhosamente só.